mágoa que trago no peito e que me vê sorrindo desse jeito nem sequer sabe da minha solidão. É que o meu samba me ajuda na vida, minha dor vai passando esquecida, vou vivendo essa vida do jeito que ela me leva. Vamos! Vamos falar de mulher, namoro não é dinheiro, do batuque, do surdo e até do pandeiro. Mas não falei da vida, que você não sabe o que eu já passei. Ou sua mente esse samba que o verso não para, batuque mais forte, a tristeza se cala. Eu levo essa vida do... Levanta a mão, vamos embora, galera, vai! É do jeito que a vida quer. É, mas desse jeito, chicana. É, vai no miudinho. Do jeito que a vida quer. Esse foi o Mesa de Patrê. Estúdio 3D, sim, gravações, sim, gravações. Tchau, tchau, vem no sambinha. Vai, vai, vai, no miudinho. Vamos embora.